Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje vai ser dedicado à música ao vivo. Vai ser um programa com pouca conversa e muita música. E vamos começar já com os reis do Southern Rock. Para vocês, Lynyrd Skynyrd Saturday Night Special. Good evening, Pittsburgh! Woohoo! God almighty. So I guess you want to hear it over now, huh? Thank you. From the Rainbow Music Hall on KAZY, Denver's Alan Rock. It's our special little tune for you, everybody. And I want to thank everybody here in Denver, Colorado. You make us feel right at home, everybody. And I really appreciate that a whole lot from the bottom of my heart. I really do. Such a long way from home. We're going to leave you this little song here. And it goes just like this. E esta primeira sequência fez-se apenas com Southern Rock. Começamos com Lynyrd Skynyrd, depois tivemos 38 Special, If I'd Be The One, e terminamos a sequência com os Blackfoot, Train Train. Estas três bandas, apesar de serem todas de Southern Rock, têm um som ligeiramente diferente entre elas. Os Lynyrd Skynyrd têm uma influência mais clássica, mais country. Os 38 Special viram um pouco mais para o AOR e para o hard rock, e os Blackfoot têm o seu pé no blues e no hard rock. E vamos agora para uma nova sequência, e a próxima sequência vai ser dedicada a bandas que surgiram nos anos 60 e 70, e para começá-la temos os Bad Company com a música Can't Get Enough. Para vocês, Bad Company, Can't Get Enough. Whatever I want, baby. And baby, I want you. Alright, you. Após Bad Company, ficamos com os norte-americanos Boston e a música Peace of Mind. E terminamos a sequência com uma das mais importantes bandas da história do rock. Estou a falar-vos dos Led Zeppelin. E dos Led Zeppelin ficamos com a música Rock and Roll. E esta música é o gancho perfeito para a próxima sequência, já que todas as bandas fazem um hard rock com muita influência do rock and roll. Muita influência de AC/DC. E para começar a sequência, temos precisamente os australianos AC/DC. Para vocês, AC/DC Hell's Bells. Thank you. charge chainsaw. What do you say? I think it's time for some blues. What do you say, Texas? I say, I know it's time for some blues. What do you say, Texas? This music, because you can make good love to this music. How many people out there think you can make good love to this music tonight? Yeah. I say, how many people out there know that you can make good love to this music tonight? Yeah. Do I have any volunteers to come up here and make love to that music tonight? Can you say orgy? That's right. I want to dedicate this song, I want to dedicate it once again to the Eagle Rock and Roll Radio Station for bringing us all together. What do you say? Let me hear you raise some hell for the Eagle. Yeah! And then I want to dedicate this song, I want to dedicate this song to each and every one of you people for coming out to party with us on this New Year's Eve. Let me hear you raise some hell for yourself. What do you say, Texas? We appreciate you. Oh yeah. Now check this out right here. True story. Last morning, the backwoods of a Shubinoy town fathered up some rock and roll, baby, so your mamas could boogie down. Party whistle in Texas. Well, I'm a rebel for the groove. E após Hell's Bells dos AC/DC, ficamos com os também australianos Airborne e a música Heads Are Gonna Roll. E terminamos a sequência com uma banda que fez da motosserra, da serra elétrica, um instrumento musical. Estou a falar-vos dos Jekyll e ficamos com a música The Lumberjack. E vamos agora para uma nova sequência e o nosso riff service vai acalmar um pouco. A próxima sequência vai ser dedicada a sons mais melódicos, mais próximos do AOR. Para começar a sequência temos o canadiano Aldo Nova. Para vocês, Aldo Nova, Monkey on His Back. Yeah. for me. It's the paradise here. Oh, I'm gonna take everybody to Hawaii. Got a surprise especially for you. Something that both of us have always wanted to. Back to leave tonight. I've got two tickets to pay. anybody ever win that contest on the radio? We got one of the biggest guest lists in the world. Nobody knows about it. How's my friends doing out there? Y'all got it. E após Aldo Nova, ficamos com o francês David Halliday e a música Rock Revival. David Halliday é filho do mítico cantor romântico roqueiro francês Johnny Halliday. E terminamos a sequência com Eddie Money e a música Two Tickets to Paradise. E vamos agora para uma nova sequência dedicada a hard rock, a bandas dos anos 90. E para começá-la temos os Adriangle. E para vocês, Adriangle, If. This is called If. much. Thank you. Thank you so much. Come on, some noise, yes. You guys are fucking great. Thank you so much. Feeling pretty... Após Adriangle, ficamos com os norte-americanos Bangalore Choir e a música Loaded Gun. E terminamos a sequência com os canadianos Haram Skaram e a música Saviors Never Cry. E vamos agora para uma nova sequência. Uma sequência que vai ser marcada por três pesos pesados do hard rock. Para começar esta sequência, temos os Whitesnake e a música Judgment Day. Para vocês, Whitesnake, Judgment Day. Where the lightning strikes. judgment. Don't tell me I don't. the way you use. I love the way that you use me. Oh yeah. Yeah. Yeah. I love the way you shoot. I love the way that you shoot to kill me. Wow, yeah. You're sticking miles of lies to learn a right from a wrong. I think you're hanging on. So don't tell me you love me. Don't tell me you love me. Don't tell me I don't wanna go. Don't tell me you love me. Don't tell me you love me. Don't tell me I don't wanna go. E após Whitesnake, ficamos com os Journey, Any Way You Want It. E terminamos a sequência com os Night Ranger e a música Don't Tell Me You Love Me. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência vai ser dedicada a três bandas mais recentes. Para começar esta sequência temos os finlandeses Brother Fire Tribe. Para vocês, Brother Fire Tribe, Heart Full of Fire. Come on. Yeah. E após Brother Fire Tribe, ficamos com os suecos House of Shakira e a música Alien. E terminamos a sequência, ainda na Escandinávia, com os noruegueses Wigwam e a música Bless the Night. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência dedicada a três guitarristas que também cantam. Para começar a sequência temos o espanhol Jorge Salam. Para vocês, Jorge Salam, Avoid the End. Bueno, vamos, la gente de las cámaras, ¿puede enfocar aquí a todos los caretos que hay aquí adentro? We'll be right back. Bueno. Joder. Bueno, ha venido mucha gente de España, del foro, aquí están todos. Corría el año 1982 y la música española nos regalaba un disco que marcó, que ha marcado historia, y uno de mis discos favoritos era el mítico Rock and Ríos. Y Miguel Ríos desde entonces se convirtió en uno de mis héroes. Me sabía el disco con 2 años de memoria. Años después me di cuenta de lo grandísimo que era ese disco, que es ese disco. Y ahora, 25 años después, beggar on a stair. I couldn't seem to find the word to say. Now I have to live in yesterday. Father Time, I thought that you were on my side. I was on the way in here today, a bunch of people came up to me and said, "Hey, Mitch, you gonna do some blues tonight? I said, "You wanna play some blues?" I said, "Yeah, man, I'll get to it. So let's dedicate this one to everybody here in San Diego this evening. Just because this is like my first solo tour, and I'm real happy to be here, man. Thanks for having me. It's a real pleasure to be here. Thank you. This is a little blues for you. This is the title track off my new record. Here it is. It's called Strange in This Town. E após Jorge Salam, ficamos com Frehley's Comet, de Ace Frehley, e a música Rock Soldiers. E terminamos a sequência com Richie Sambora e a música Father Time. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência curta com apenas duas músicas. Para começar a sequência, temos os INT, Yesterday and Today, e a música Lipstick and Leather. Para vocês, INT, Lipstick and Leather. Okay. após INT, ficamos com os germânicos Bonfire, Hot to Rock. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. É uma sequência dedicada a três bandas conhecidas. Para começá-la, temos os norte-americanos Danger Danger. Para vocês, Danger Danger, Under the Gun. Thank you.

Thank you very much. Really, much appreciated. This is why we keep coming back, see? This is exactly why we keep coming back. So, E após Danger Danger, ficamos com os canadianos Loverboy e a música Lucky Ones. E terminamos a sequência com os britânicos Def Leppard e aquela que é provavelmente a música mais conhecida dos Def Leppard. Para vocês ficou a música Rock of Ages. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos um super grupo. Temos os Bad English. Para vocês, Bad English, Lay Down. We'll be right back. Well, you can see some light. I'll be just like your angel. I'll be your guiding light. I'm gonna wake you up and connect your dots, make it all seem worthwhile. I'll be there just for you, girl. I'm gonna make you smile. It must be love. What are we thinking of? It must be love. Just because. Catch a fast train, I'll be there overnight. You can meet me at the station, give me a kiss. As I walk in every moment, I'm jerking off in my sleep. I'll do it to you for good. It must be love. What are we thinking of? It must be love. Just because. Hey. Right through your fingertips. Every time you look me in the eye, I swear I go on a trip. I've been around the world so many times. It's such a lovely thing. Don't wanna lose this good thing that we got. You know you make my heart sing. Must be love. What are we thinking of? Must be love. Just because. Ever hear you say goodbye? When we meet again. go to places, but it's not the way it used to be. I only picture you and I. My friends all tell me I can push you from my memories. There's only so much I can try. When I touch your hand to greet you, I'm not sure that I let go. Terminamos o nosso Riff Service com uma super balada de Paul Stanley. E antes, ficamos com Bad English, Lay Down, e terminamos com Paul Stanley, Every Time I See You Around. E é com Paul Stanley que o nosso Riff Service de hoje fecha, e fecha com uma mega balada, com uma lindíssima balada cantada por Paul Stanley. E é com esta música que me despeço de todos vocês. Até à próxima semana. Na próxima semana vamos ter a segunda parte do especial dedicado a One Hit Wonders. Por isso, espero que para a próxima semana ouçam novamente. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou One. Rock on!